Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus, e vamos para a leitura do nosso livro Em Busca de Deus. Descubra o Deus pelo qual o seu coração anseia. Livro escrito por Sean McDowell e Stan Jans. Leitura autorizada pela BV Books. Hoje continuaremos nosso capítulo 8 e é o último áudio deste capítulo. E quanto ao Novo Testamento, como era de se esperar, os escribas de Deus não empregaram os seus métodos meticulosos para os documentos do Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento trata-se da nova aliança de Deus com os judeus e gentios igualmente por intermédio de Jesus. E já que a liderança judaica não adotou o cristianismo, não havia nenhuma razão para copiar o Evangelho, o livro de Atos ou as cartas dos apóstolos. E quanto aos 27 livros do Novo Testamento na nossa Bíblia, quão precisas elas são? Estudiosos têm uma forma de determinar se os documentos antigos são precisos. Primeiramente, quantas cópias existem do documento? Quanto mais existirem, mais chances haverá de compará-las e testar sua precisão. Por isso, quando se trata dos documentos referentes ao Novo Testamento, arqueólogos descobriram mais cópias dos manuscritos antigos da Bíblia do que qualquer outro documento da Antiguidade. Existem mais de 25 mil fragmentos de manuscritos variados das escrituras do Novo Testamento, parafraseando erroneamente Jesus. Muitos estudiosos da Bíblia veem essa abundância de fragmentos de manuscritos como um fator positivo para determinar a precisão dos textos existentes nela. Outros não pensam dessa forma. Em 2005, o crítico textual Bart Ehrman escreveu o livro Misquoting Jesus, no qual ele afirma que o Novo Testamento que nós temos hoje não pode ser confiado precisamente pelo fato de possuir tantos fragmentos de manuscritos com tantos dedos na torta. Por assim dizer, a chance de alguns copiadores cometerem algum erro e outros cometerem erros intencionais é bastante alta para que o Novo Testamento tenha alguma credibilidade. Especificamente, Ehrman chega a questionar a veracidade das palavras de Jesus Cristo registradas nos quatro evangelhos. Se Ehrman está certo, esse é, de fato, um grande problema. Ehrman aponta que há mais de 300 mil a 400 mil variantes textuais ao longo dos manuscritos do Novo Testamento. Uma variante ocorre sempre que um manuscrito possui uma formulação alternada. Ele preocupa-se pelo fato de que, no Novo Testamento grego, há mais do que o dobro de variantes se comparadas às palavras de 138 mil, aparentemente. O que Ehrman diz parece ter sentido, mas quando vemos do que se trata essas variantes, surge uma explicação lógica. Quando todas elas são analisadas, fica evidente, até mesmo para os estudiosos mais céticos, que 75% e 80% das variantes estão relacionadas a diferentes diferenças ortográficas e ao uso de sinônimos. Em outras palavras, são diferentes que não comprometem em nada o sentido do texto, e até mesmo naquelas situações em que o sentido possa ser comprometido. Não há nenhuma discrepância que prejudique as verdades teológicas centrais do Novo Testamento. Além da abundância dos fragmentos dos manuscritos, ainda há um segundo fator que dá ao Novo Testamento uma imensa credibilidade. É uma pergunta que os estudiosos fazem para qualquer texto antigo: qual a proximidade entre a data dos antigos manuscritos e das respectivas cópias? O testamento ressalta-se nesta área também. O fragmento do manuscrito mais antigo foi dado 50 anos depois do apóstolo João ter escrito o original. O período mais longo nesse fragmento de manuscritos é a conclusão do Novo Testamento do original, que é 225 anos. Essa abundância de evidência relacionada ao Novo Testamento significa que você pode confiá-lo como preciso em tudo o que diz. E quanto aos milagres? Mesmo com todas as evidências de confiabilidade, oficialidade e precisão a respeito da Bíblia, há outra questão remanescente que incomoda muitas pessoas, principalmente aquelas que são fortemente influenciados por uma cultura que preza o naturalismo e denigre o sobrenaturalismo. A questão é clara: são os milagres, algo que a Bíblia contém em abundância, do próprio ato da criação aos acontecimentos que ocorrem no fim do mundo. O nascimento de Jesus é a vida perfeita que ele viveu, são milagres, sem mencionar os milagres que ele operou enquanto estava na terra. E ainda há a ressurreição de Jesus Cristo, um ato sobrenatural que a Bíblia considera como um acontecimento crucial na história do mundo e a base da fé cristã. Iremos lidar com os milagres de Jesus, especialmente a ressurreição do capítulo 12, na sinalização 5, o rei. Mas antes de deixarmos este capítulo sobre a palavra e decidirmos se podemos ou não acreditar nela, vamos falar a respeito dos milagres. Afinal de contas, se os milagres fazem parte da história de Deus, não podemos desconsiderá-los, mesmo que eles sejam reais e tenham de fato acontecido, ou se a Bíblia está nos contando uma série de mentiras. A Bíblia não pode ser verdadeira se os milagres não forem. Os céticos irão sempre dizer que contestam os milagres porque eles violam as leis da natureza. É uma questão contundente, mas que erra o alvo. Nós já definimos sobrenatural como acima da natureza. Quando ocorre um milagre, não há uma violação da natureza, porque eles se originam de uma parte material do universo. Eles se originam de Deus ou através do poder considerado por ele, que é um poder imaterial. Então, se a sua crença é no Senhor, é contundente, a sua crença nos milagres também será. Nós achamos interessante como as pessoas que acreditam em Deus muitas vezes ficam indecisas se Jonas foi ou não engolido por uma baleia, ou se o Senhor realmente falou por uma mula no livro dos Números. Mas pense nisso por um momento. Se Deus foi capaz de criar o universo pelo poder da sua palavra, então o fato de Jonas ter sobrevivido dentro da barriga de um peixe grande não é algo tão surpreendente assim. Vamos abordar alguns milagres que talvez possam confundi-lo em sua avaliação. Se os indícios sobre a existência de Deus o convenceram a acreditar que ele é real, então Deus é perfeitamente capaz de fazer coisas menores e até mesmo não convencionais, assim como falar através de uma mula para chamar a sua atenção. Mas digamos que o cético não esteja convencido através dos indícios e ainda assim não acredite em Deus. Haveria outra forma de abordar os milagres? Nós acreditamos que sim, e com um pouco de reflexão temos certeza de que irá chegar lá. É simples. Existem coisas em sua vida que não são naturais, no sentido de que não são reais. Por exemplo, a sua pessoa física é real, mas e quanto à sua personalidade? Por acaso o conceito de sua personalidade, as qualidades que faz completamente único, seriam reais ou imateriais? Obviamente você sabe a resposta, assim como os céticos, na verdade. Você poderia listar 5 coisas imateriais agora mesmo que não são reais pelo fato de não serem naturais ou materiais, mas são reais e existem, tão certo como o objeto físico existe. Seguindo essa reflexão, não soa como se existissem 2 tipos de realidades no universo, a material e a imaterial? Seria preciso um cético irredutível ou alguma pessoa que rejeita a realidade para negar que somente as coisas materiais existem. O que significa em sua vida confiar ou não na Bíblia? Em seu livro A Reason for God, Tim Keller aponta uma excelência à questão da fidelidade da Bíblia. Muitas pessoas como você, que estão em uma busca séria por Deus, deixam as suas discordâncias em relação à Bíblia entrarem na frente da sua fé. Por exemplo, uma pessoa pode discordar com o que a Bíblia diz sobre uma questão moral em particular, como a visão da Bíblia sobre o casamento. Então ela deixa essa discordância impedida de confiar na palavra completamente. Mas isso é totalmente inverso. Você precisa começar confiando nela antes de lidar com as discordâncias. Keller adapta essa questão no contexto de um relacionamento. Se você não confia na Bíblia a ponto de deixá-la desafiar e corrigir o seu pensamento, como poderá ter um dia um relacionamento íntimo com Deus? E, em todo relacionamento íntimo verdadeiro, a outra pessoa deve ter a liberdade para contradizê-lo. Por exemplo, se uma esposa não tem a liberdade de contradizer o marido, eles não poderão ter um relacionamento íntimo. O que Keller está dizendo é que a qualidade e a profundidade do seu relacionamento com Deus estão ligadas diretamente ao nível da sua fé na palavra. Colocando de outra forma, se você não confia na palavra de Deus, é impossível ter um relacionamento vital e edificante com Ele. Seria como uma esposa dizendo para o marido: eu confio em você, mas não acredito em nada do que você diz. Confiança é baseada no ato de crer, mesmo que haja discordâncias. Isso significa que você precisa concordar com tudo o que a Bíblia diz. É claro que não. Discordâncias irão surgir, assim como em qualquer relacionamento. O fato de confiar em Deus e a sua palavra não fará com que as discordâncias fiquem no caminho do seu relacionamento. Você estará aberto para a possibilidade de que, ao amadurecer o seu entendimento sobre Deus e a sua palavra, as suas discordâncias irão diminuir, ou pelo menos tornarem-se menos incômodas. Enquanto a sua busca por Deus continua, nós temos mais um capítulo antes de deixarmos a sinalização 3, a palavra. Este é o capítulo que trata da maneira como se interpreta o que lê na Bíblia e como o sentido que descobre pode mudar completamente a forma como você vive. Deixo vocês com a meditação deste áudio. Beijo, beijo e até amanhã, se o Senhor permitir.